Shall we check our expiry date? On 3, 2, 1, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. Bit short. It is a bit short, isn't it? Salve, galera! Estamos em mais um Damecast e hoje, novamente, para falar sobre Black Mirror. O Sr. Black Mirror, como o Negão falou. E para me ajudar, né, nessa árdua tarefa de desvendar os mistérios e os sentidos filosóficos de Nietzsche e Leandro Karnal, tenho aqui comigo William Vulto. É isso. Boa piada, boa piada. Bem Black Mirror. Sinopse e tudo mais, depois da minha. Você está ouvindo... Yes. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Sinopse, Vulto. Bom, você tem duas pessoas ali, um cara e uma guria, né? Eles se conhecem, tem uma espécie de aplicativo, um aparelhozinho lá que eles chamam de coach, né? De treinador, treinadora, não sei. Que define casais, basicamente. E esses casais, eles vivem juntos por um tempo determinado, né? No começo eles vivem por 12 horas juntos ali. E aí tem uma relação esquisita, porque eles têm que dividir uma casa, mas eles não se conhecem bem. É uma relação... que seria tipo equivalente a um namoro, um casamento. E você fica meio na dúvida. Depois que acaba, eles vão tendo encontros com outras pessoas. E aí fica naquela, tipo assim, ah, pô, como é que esse sistema funciona e tal, e toda uma maluquice assim. E aí no final eles se rebelam e quebram as leis e o caralho todo. E aí tem uma reviravolta no final que a gente vai comentar aí mais pra frente. E, finalmente, Black Mirror entrou num assunto extremamente humano, já que Black Mirror é isso, é misturar relacionamento humano com tecnologia. E ele faz isso de uma maneira muito bem feita, cara. Eu vou mostrando que sexo casual pode ser... Não é o primeiro sobre relacionamento, não. Ah, tem o San Junipero, né? Não, tem o do... aquele cara... cara robô lá, cara artificial. Mas fala de um relacionamento diferente, né? Que aquele lá era, tipo... o foco, apesar de o relacionamento ser o background, o foco é a morte da pessoa. Esse aqui é realmente o relacionamento, né? Com tudo que tem direito, tipo, sexo, sair junto em festas e etc. Pelo menos me parece um relacionamento mais perto do que existe hoje em dia, né? Sim, sim. Ele é focado no relacionamento, de fato, né? O relacionamento é o objeto principal da narrativa ali. E tem várias interpretações, né? Eu vi muita gente dizendo que o final é um final good vibe, é um final bad vibe. Eu, particularmente, acho que o final é bem triste. Porque é igual aquele do San Junipero. No fim, era só uma simulação, não era nada real. Então, tudo aquilo que a gente acompanhou era só um processo matemático. Aqueles dois personagens que a gente acompanha é o 0,1% pra fazer com que o Tinder lá fizesse com que realmente os dois da vida real funcionassem. E todo aquele processo, se a gente for pensar, pode ter acontecido em 10 segundos, ou menos, né, na vida real. Mesmo. Você que é programador consegue dizer melhor como funciona. Tenho questões quanto a isso, tá? Porque fazer uma simulação desse tamanho é complicado, assim. Você pode falar, não, beleza, está no futuro, os computadores são mega fodásticos, mas rodar simulações daquele nível ali... Eu penso, não, cara, não vou pagar server pra rodar isso aí, roda. A quantidade... de... dá um número aleatório pros caras e torce que fica feliz. É igual aqueles, aqueles aplicativos da App Store que tu baixa hack de senha do Wi-Fi do vizinho. Não sei, cara, eu já fiz isso, eu sou um animal. Daí tu entra, ele gera uma senha aleatória. De grátis, assim, cara. Nada a ver com nada. Nossa, cara. Não, mas eu acho que isso dá pra discutir também, porque, por exemplo, você pensa que tudo que você viu é uma simulação. Você tá vendo um vídeo de, né, uma hora ali de episódio, sei lá, 50 minutos de episódio. Pra vocês, pros caras é uma vida inteira, né? E ele tá rodando mil simulações dessa ao mesmo tempo. Uhum. Beleza? Isso pra um par de usuários. Agora imagina quantas simulações dessas estão rodando ao mesmo tempo no server ali. Tem que ser um puta server, sim. Né? Não, e se constrói um relacionamento extremamente artificial, né, cara? Eles entram ali e já se preocupam em olhar a data de validade, ver se tudo tá, né, dentro dos conformes, e aparece lá 12 horas. Daí já o relacionamento não tem só esse foco, né, do horário. Tanto que o único momento que o relacionamento é mais próximo da realidade de um relacionamento humano, de um bom relacionamento humano, é quando eles não olham o horário. Sim, sim. Se você for parar pra pensar também, você pode fazer isso uma analogia com um determinismo, né? Assim, você tem essa coisa, tipo... Sabe aquela galera que compara os signos antes de sair com a pessoa? E já vê assim, ah, não vai dar certo, ele é de Libra e eu sou de Peixes, e aí, não vai dar certo. Sabe, essas coisas assim, ah, não, esse cara faz tal coisa, eu faço tal coisa e não vai dar certo, sabe? Então, seria meio que uma crítica a um determinismo nas coisas do amor, e as coisas do amor, elas são maiores, sabe? Ou alguma bobagem. Não, eu acho que não é bobagem no sentido que esse episódio, ele consegue discutir o amor de um modo sem ser clichê, sabe? Você não fica, ai, que boring, essa milação, né? Essa coisa que muitas vezes os homens têm dificuldade em lidar. Cara, eu tava reparando que, tipo assim, eu fiquei reparando o episódio inteiro que sempre tinha uns caras de preto com os braços pra trás, assim. Que entra naquela teoria da... Era, na minha cabeça ia virar uma distopia louca. Eles iam ir pras bicicletinhas, tipo assim, tá ligado? A gente tem que montar par perfeito pra procriar e ter filhos ninjas, essa coisa. Tipo assim, um bagulho futurista pra caralho. Tipo aquele filme que a galera é clone pra doar órgão, sabe? Tipo assim, um bagulho Matrix. Muito louco. Assim. E tem, tipo assim, todo lugar que eles estão tem um paredão, assim. Pode crer. Você reparou? Que é o paredão do final, né? Que eles vão ter que escalar lá e tal. Não tem nada lá fora. Cara, isso é muito Black Mirror, porque tu fica pensando, caraca, se eles desobedecerem, eles vão pra bicicletinha. E na última semana, porrada de vídeo e coisa no Twitter, disclaimer na internet dizendo que é tudo um universo compartilhado, já te faz pirar, cara. Curti bastante como eles brincam com a tua expectativa. Sim. Muito legal. Eu fiquei estranhando também, por exemplo, quando eles não estão no relacionamento, eles ficam meio que praticando esporte, assim, fazendo nada, né? Tipo assim, eu fiquei estranhando, pô, ninguém tem emprego nesse mundo? Exato. Os caras ficam lá meio fazendo nada, e aí tem os encontros. Sim, sim. Agora tu me fez pensar no negócio que, do mesmo modo que no Star Wars 8, o diretor dá pequenos indícios de que o Luke não tá lá, né? A bota dele não fica vermelha, etc. Nesse aí também dá pequenos indícios de que é uma simulação. Tudo é muito certinho, tudo é muito, muito fake, né? Ninguém trabalha. E é exatamente isso. É tão perfeito o jeito que a relação dos dois acontece que, no fim, quando você vê que é uma simulação, faz todo sentido, né? O sistema não queria que eles ficassem juntos. Parecia uma história escrita pelo Nicholas Sparks. É, o sistema, ele força o conflito pra ver se os caras ficam juntos apesar do conflito, né? É uma parada meio assim, olha, qualquer relacionamento vai ter dificuldades, um relacionamento para dar certo é um relacionamento onde as pessoas estão dispostas a superar essas dificuldades, assim, sabe? E aí eu fico pensando, beleza, teve 1000 simulações e duas delas os caras, não, tudo bem, não deu pra ficar com aquele carinha, vou ficar com essa pessoa aqui mesmo. E 998 simulações... Os caras falam, não tá certo isso, vamos fugir. Beleza? Tô seguindo. Agora imagina quando você testa isso com alguém que é ruim, assim, sabe? Como assim que é ruim? Você testa alguém que não vai dar 99,8%, vai dar 13%. Aí você vai criar 1000 simulações onde 870 deram errado. As pessoas falam assim, foda-se. Que... se você for pensar, todos aqueles relacionamentos interligados podiam ser todo o sistema, não é cada um separado. Podia ser um servidor só e aquela moça dos dentinhos, no dela deu 2% com o cara, entendeu? Eu acho que não, me pareceu, tipo, criado, porque ela fala assim, nossa, esse lugar, assim, claro, poderia ser outra coisa e ela tá traduzindo errado, sim, mas, né, tô imaginando que no limite da narrativa você vai... dar informação mais ou menos verdadeira, já que não vai ter uma continuação pra você corrigir isso depois. Então eu imagino quando ela fala assim, esse lugar ele tá fazendo de tudo pra gente não ficar junto e a gente tem que fugir. Isso me parece mais uma coisa bem pessoal mesmo, assim, tipo, é uma simulação pros dois, né? Vai criar a situação perfeita, faz os testes, vai testando e tal. Parece bem uma coisa de simulação pra duas pessoas mesmo. Porque tem toda uma interface, né? Quando ela foge com ele, tem tipo uma interface, ó, vocês... Ok, deu certo, sabe? Não é tipo assim, ah, você foi mais compatível com esse cara. Todas as outras pessoas eram outros caras, você foi compatível com esse cara. Mas tipo assim, é sim ou não, sacou? É, fugiu sim, ou não fugiu. Até eu acho que aqueles outros users podem ter sido pego, né, do sistema e jogado ali, mas como uma pessoa falsa. É, eu acho que são, eles não são objeto do teste, mas eles podem ser baseados em sim, pessoas. Sim. Não impede de, sei lá, sabe quando você vai usar o aplicativo, aí tem o termos de uso, assim. Ah, os seus dados podem ser usados para simulações é, de outras pessoas. Pode usar, filho. Se é pra eu achar meu par perfeito. Por exemplo, é uma discussão que o episódio não faz, mas aí você tá falando de privacidade. Sim, pode ser usado como interpretação. E é legal como discute a coisa do amor como números e uma obrigação, né? Ah, você é obrigado a ficar... Se bem que quando acontece plot twist, tudo isso vai ao chão, né? Porque pode acontecer, eu não duvido nada. Tanto que, de certo modo, isso acontece na vida real, né? De certo modo, eles estão procurando aplicativos que dêem um match perfeito. Sim, lembrando que, tipo assim, o fato de não ser real não te impede de fazer uma reflexão válida. Sim, com certeza. Tanto que é uma ficção científica, então se tu for ficar procurando muita coisa real, não dá, né? É muito Inception isso, porque dentro da simulação eles estavam procurando a pessoa perfeita e fora da simulação eles também estavam fazendo a mesma coisa. Então, é atitude pela atitude, né? 3, 2, 1. Agora, uma dúvida que eu fiquei. Imagina o seguinte, você tá ali no mundo e aí você tá vivendo sua vida normal e aí você encontra a mulher da sua vida e você foge. Aí você foge, você é desligado do mundo e fala assim, olha só, o objetivo da sua vida era encontrar a pessoa ideal pra você e fugir com ela e você foi bem sucedido nisso. Agora você vai ser apagado e fim de papo. Até que ponto isso é um final ruim? Por que seria um final ruim? Eu não sei, porque eu fico pensando no como a gente vive a nossa vida, assim, do ponto de vista mais filosófico mesmo, a gente não sabe muito bem qual é o nosso objetivo aqui no mundo, né, cara? Né, então. Talvez o simples fato de alguém chegar pra você, olha só, o objetivo da sua vida era esse, você foi bem sucedido. O sentido da vida é esse? Da sua vida, né? Tem outras vidas fazendo outras coisas, mas a sua vida é... Eu acho que é até bem positivo. Você fala assim, pô, beleza, show, então. Uhum. Acho que dá até um sentido de completude, sabe? Pra coisa. Sim, sim. Eu não conseguiria sentir, tipo assim, aquelas pessoas tristes. Putz, eu sou uma simulação, que droga. É, e o que impede nós não sermos uma simulação, né? Ah, sim. O que impede? Quem vai conseguir provar? Dizer agora. Vai olhar no meu olho. Não, na verdade, agora eu vou invocar o negão aqui. Você vai olhar no meu olho e dizer que eu não sou uma simulação. Difícil, cara. Difícil. Não é difícil. Sim, é impossível. Tanto que, ó, agora eu vou invocar aqui o meu lado cristão, cara. Existe no cristianismo uma coisa chamada predestinação. Que Deus predestinou tudo. Então, de certo modo, seria uma simulação. E tenho certeza que o cristianismo não é a única religião ou filosofia de vida a dizer que tudo é predestinado. Deve ter inúmeras. Putz, quantidade de filósofo que apareceu depois do século XVI. O que é ser uma simulação? Você ser programado pra no final acontecer algo? Seria isso? Não sei, eu acho que simulação aparece historicamente como um contraponto de real. Tipo... Seria algo que não é real. Não o fato de ser criado, porque se for criado, beleza. A gente, né, se você acredita que Deus criou o ser humano e a Terra e o universo todo, sim, o universo é uma simulação e ponto. Então faz diferença. Mas agora... sei lá, pensando do ponto de vista cristão, né? Eu não sou cristão, mas enfim. Se Deus cria todo o universo num espaço vazio, é realidade. Mas se ele cria em tubos de ensaio fechados, isso do ponto de vista dele, multidimensional. Essa coisa do multiverso, né? É, cada um deles tá rodando uma coisa, uma série de parâmetros, uhum. Né? E vai dar uma série de resultados. Por que não é uma simulação? E se a gente tentar trazer essa discussão mais pro chão, pra nossa realidade, o que que não diz que, por exemplo, o Ed Roboto do Telegram não seja uma pessoa real? Tipo, o que impediria? Não de ser real, mas de ter consciência ou algo do tipo. Porque, claro, o Ed Roboto ele é extremamente limitado, é uma simulação que tem frases prontas, tu conversar com ele 15 minutos, tu consegue ver que ele dá respostas repetidas. Mas, cara, hoje em dia existem inúmeras inteligências artificiais que são de assustar, IBM Watson e etc. E se criasse uma porrada de... Isso aí, vários filmes já apontaram, Isaac Asimov, etc. E se criassem trocentos IBM Watson, dessem um corpo pra ele e eles fossem viver em sociedade... Estilo replicante, o que impediria deles não ter direitos, né? Por várias, inúmeas discussões podem acontecer com essa coisa da inteligência artificial. Imagina que você consiga uma IA perfeita. por exemplo, você consegue uma IA perfeita, uma IA que consegue se passar por humano. Aí você começa a remover as pessoas do mundo e colocar essas IAs nos lugares delas, assim, até um ponto de só ter IA. As próprias IAs perceberiam? Estamos na Skynet. Não, tem esse negócio de simulação, é muito louco. Na verdade, a gente nunca não sabe exatamente o que, que é uma simulação. A gente não tem uma definição formal pra isso. Até engraçado, sempre, de, sei lá, uma vez por ano aparece numa revista dessas, assim, posts do tipo, cientistas dizem que é possível que estejamos numa simulação. Engraçado como essas matérias são feitas, né? Geralmente é um jornalista, né? E agora eu posso falar mal de jornalistas. Porque eu tô né, estudando jornalismo agora. E geralmente um jornalista assistiu Black Mirror e falou, porra, achei doido. Vai procurar um cientista, e por cientista, entenda, pode ser um cara da física quântica, um cientista social, tanto faz. Cientista, o cara é. Aparentemente, o cara é, né? É professor de história, tá ligado? Tudo cientista. Faz pesquisa, é cientista. Aí pergunta assim. Dá pra provar que a gente não é uma simulação? O cara fala, não, não dá matematicamente. Logo, não rola, logo né? Aí, ó, isso aí é pura lógica. Aí fala, então é possível que seja, o cara vai ter que falar que sim, pronto. Lógica aristotélica isso aí. Se não podemos provar, logo, somos. Não, é possível. Calma com os saltos lógicos. Não, eu tô criticando os saltos lógicos. Mas voltando dessa viagem, é muito louco. Sim, podemos ser uma simulação e nada impede. Sim, sim. 3, 2, 1... Também a gente tem que pensar, só completando isso aí que tu falou da matéria, que muita gente, todo dia... Ah, pro... Ai, caralho, não sei se é o budismo ou hinduísmo. Eu acho que é hinduísmo que tem... Ganesha? Ganesha. Hinduísmo, né? Bom, eu acho que é hinduísmo. Pro hinduísmo, a gente é um sonho do Brahma. No fim, as religiões querem procurar, né, um sentido pro universo, etc. Mas só completando isso aí que tu falou da matéria, a gente também tem que entender que todo dia tem milhares de estudantes no mundo inteiro fazendo TCC, e o pessoal precisa de assunto. Tanto que sai aí não diariamente, mas pelo menos 2017 eu vi umas 4 vezes o pessoal pedindo formulário do Google, pedindo, ah, votem lá que eu tô fazendo um TCC sobre Batman, um TCC sobre filosofia Rick and Morty, sobre multiverso, porque eu vi Flash, série de adolescente e tal. Então, cara, muita coisa, né, pura teoria, então não tem como levar muita coisa a sério, né? É, cara, tem maluco pra tudo. Uhum. Mas tem que fazer TCC dessas porra. Tem, né? Não tô dizendo que tem que fazer. Vai fazer o quê? Vai pegar as teorias provadas e repetir? Vai tomar um zero na cara e vai reprovar e fazer de novo 3 anos de negócio chato. Tem que viajar, cara. TCC é pra isso, porra. Mas voltando, Black Mirror. Eu também acho muito interessante como esse episódio mostra que o amor é feito de sutilezas, né? O relacionamento. Nem o amor, o relacionamento. Tanto que você até brincou no começo, mas o cara vai lá e toma água. O cara é foda. Não. O cara é o cara pica parece da galáxia, o Justin, né, Timberlake, cara? No rede social. O cara é betelão, chupa chana. O cara tá em forma. O cara é peito cabeludo. O cara come a mina do TV. Ela gosta, né? Tem não, papo. Assim, pô, tem a cena inteira que dá a entender que o sexo é show, entendeu? Mas ele tem 0.1 segundo. Aquele 0.1 segundo que deixa ela nos nervos. Que faz ela olhar o relógio. Que é o. Caraca, eu tô com ódio de tu fazer isso aqui. Eu tô vendo aqui meu relógio virtual, meu coach, pra ver quando que acaba esse podcast, que não tá dando, cara. Caralho, velho. E aí ela fica puta, cara. E o cara fica com a mina que é... Sei lá, cara. Não sei se ela é escrota, tá ligado? Ela é escrota, né? Tu acha ela babaca? Eu acho ela meio estereotipada até, assim, meio problemática. Dava pra fazer uma mina não agradável, mas sem ser tão... Ela é meio complicada. A namorada, né, do Ruivo. A que fica com... Caraca, com que mulher carinho, nojenta, né, cara. Ela fica por um ano, um acho. Um ano, exatamente. Não, e desculpa, mas aqueles dentes dela, cara, que agonia. Ah, não, isso é de menos. Ela vai ser chata, meu. Mas ela tem uma cara, né, de ódio. Ela, não, ela deu oi pra ele, ela já queria ver o horário. 3, 2, 1... Sim, aí depois ele fica com uma outra guria, que tem uma cena incrível, que ele fala assim, eu posso pensar nela, transar com você pensando nela? Ela fala, não, tudo bem, eu vou pensar em outro cara. Cara, mas... essa cena que ele vai transar com a mina, cara. Nossa, tem uma cena muito escrota, que ele tá tipo falando, não, aquela é legal, ela é incrível, eu adoro ela é muito foda, não sei o quê. Aí a mina tá pagando um boquete pra ele, cara. Uhum. Eu acho que já é outra, né, ou não? Não, é outra sim, tanto que ela fala assim, ai, você já contou tanta história que minha mandíbula já tá doendo, cara. Isso é muito malvado. Cara. Por outro lado, a minazinha, né, a protagonista também, ela tem vários casos, né? Inclusive passa uma mina nisso, você reparou. Passa. Eu até fiquei me perguntando, quanto que eles iam botar ali alguma referência a isso, porque torna muito mais real o mundo, porque se não aparecesse, daí sim eu ia crer que é uma simulação, porque não é possível, cara. Não é possível não aparecer ali um choque de Xana, não é possível, cara. É, mundo real é assim, pô, cara. Eu também curti bastante a diferença dos personagens, né? Que são os dois protagonistas. Os dois têm atitudes bem diferentes, né? Ela é mais pra frente, ele é mais quietinho, mais virjão, né? Mais na dele. E os dois, cara, fazem uma dupla bem legal. A atuação dos dois são bem legais, são bem boas, né? Eu curti bastante. Sim, os dois estão bem no papel. E eles são piadistas, né? Os dois são muito zoeiros, assim. Sim, sim. O cara que eu falei lá, que era o gostosão, pau no cu, arrombadaço, ele, além do problema da mania dele, né, de fazer o... ele não via graça nas coisas, né, ele não respondia as piadas dela, né. Ele ficava com aquela cara de bunda dele. E os dois protagonistas, eles são bem, bem da zoeira, assim, eles fazem piadinha o tempo todo, os caras... apesar de ele não ser o mestre da cama, né. Tem essa questão também que o episódio levanta, né, o sexo não é tudo, né, cara. Porque se fosse pelo sexo, ela ficava com um cara lá que é o piroca de cristal lá, né. Os adjetivos que a gente tá dando, cara, não dá pra fazer o cast, são muito bons. Não, mas é verdade... Como a transa casual torna o negócio boring, né? A coisa ali é no automático, mostra. Cada 12, 18 horas ela vem com outro. Ela até fala pra ele. Eu nem lembro, só lembro a cor do cabelo dele. Era preto. Né? Tipo, que detalhe, isso aí eu lembro do meu... Mas também te deixa na dúvida de como é que funciona esse mundo, né? Você fica um ano na casa, dentro da casa, com o cara? Ou... Cara, eles saem, né? Tem as festinhas, tem... Tem inclusive aquela festinha que é pura propaganda, né? Os caras acreditem no sistema. O sistema funciona, filha das putas. Casamento, tem um shopping lá que eles vão e fica... Não, e uma coisa que depois que tu assiste e sabe que é uma simulação, faz muito sentido tudo ser uma simulação, porque, tipo, eles acabaram de brigar e vão se rebelar com o sistema. Um cara que sai da moita, parece os caras que dá multa quando tu não compra a fichinha na rua. O cara sai do nada, de baixo, com aquele negócio de choque. E aciona, assim, como se fosse atirar, tipo... Só se fosse uma ditadura mesmo, pro cara no meio do shopping pegar um negócio de choque e fazer como fosse atacar o cara, né? É tudo muito bizarro. Mas eu acho que isso tem cara de... Pensando como programador aqui, tem cara de taxa de corte, tá ligado? É assim, como é que funciona a taxa de corte? Você vai fazer uma simulação de duas coisas. Eu quero ver quanto essas coisas são iguais. Sei lá, quanto esses textos são parecidos. Tem um script que eu uso bastante, que o coordenador lá do laboratório fez, inclusive, que a gente compara duas imagens, né? Só que aí, o que ele faz? Ele pega as duas imagens, faz uma conta e dá um número. Dá um número de 0 a 1. Tipo, um, mesma imagem, idêntica. 0 é... não tem nada igual. Uma é um quadrado preto, outra é um quadrado branco. Beleza. Aí a gente define, né? A gente faz testes, assim. Ah, roda nessas imagens aí com, sei lá, a parte... Acima de 0,75 tá bom. Acima de 0,80 tá bom. E aí você tem que escolher, né? Porque se você escolhe um valor muito baixo, passa muita coisa que não é igual como se fosse igual. Se você escolhe um valor muito alto, crer, como taxa de corte, ele não aceita nada, né? Tipo assim, tem coisas que são muito parecidas, mas ele vai falar, não. Pode você, crer. Você falou, só quero de 99% pra cima, entendeu? Pode crer. Então você tem que acertar a caixa de corte. Então imagina, por exemplo, num sistema desse, talvez, no começo, quando, sei lá, tava sendo implementado, fugir era muito fácil, entendeu? Aí eles tiveram que aumentar a dificuldade pra só fugir quando ser amor verdadeiro, algo do tipo, entendeu? Por isso que parece... Olhando assim, né? Eu passei o episódio inteiro achando, cara, mas esse sistema é meio opressor, né? Tem uns caras aí com arma, tá ligado? Do nada aparece os caras, né? Bizarro. Não, eu quero comentar aqui um detalhe que eu acho que é melhor parte, melhor sacada desse episódio, que é quando ele tá junto com ela, eles combinam de não ver a data de validade, e ele vai lá, babaca, e sabe a data de validade, e a data de validade começa a diminuir. Cara, isso é muito humano, cara. Isso é muito genial, sabe? Isso eu achei até uma mensagem clara demais. Assim, não sei se... De repente eu até interpretei errado, mas pra mim pareceu muito claro. Que é tipo que o relacionamento é baseado em confiança, né, cara? Sim, baseado totalmente em confiança. Quando ele trai a confiança dela, automaticamente o relacionamento vai durar menos. E dá pra ver também que quando eles brigam no shopping, todo mundo olha feio pra eles, como se eles fossem criminosos, né? Se aquilo fosse realmente real, é foda isso, né? Que depois que a gente sabe que é uma simulação, meio que parece que o episódio perde um pouco de sentido. Se aquilo realmente fosse real, é quase inaceitável ter brigas em relacionamentos, porque tudo é tão rápido ou a taxa de corte é tão perfeita que se você briga, tem algo muito errado, né? É isso, se você parar pra pensar, por exemplo, hoje em dia, público é complicadíssimo, assim, né? Você pode... Eu vou falar uma frase polêmica aqui, mas é uma crítica, tá? Pra pessoa ficar puta, entenda que é uma crítica. Assim, socialmente aceitável que o cara, sei lá, até bata às vezes na mulher dele em casa, sacou? Mas tem que ter fotinha bonita no Instagram, na rua tem que estar tudo bem, sacou? Você tem essa coisa do em público... Em público não. Em público não, seja, né? Um cidadão de bem, respeitável e cumpra a regra, né? Em casa, foda-se. É foda que a gente vai entrar numa discussão, cara, que ultimamente eu tenho pensado muito, que é nessa coisa de regra social, né? Essa coisa de... Ah, você pensa de um jeito, você sabe... Suas convicções são de um jeito... E pra ser socialmente aceito, você tem que agir de um certo modo. Ah, totalmente. Não tô dizendo que, porra, você tem que ser um maluco preconceituoso, um viado desgraçado que fica xingando todo mundo na rua, né? Muitas vezes você controla seus impulsos, seus sentimentos ali do momento pra, né, ser socialmente aceito. Mas não é isso que eu tô querendo dizer, é que as pessoas são muito falsas, né? Quanto mais... Você pode ver, num relacionamento, eu não sou um grande especialista, tá? Não sou o Rich Conselheiro Amoroso, nem o Serginho Groisman, mas... Quanto mais você conhece uma pessoa, em qualquer tipo de relacionamento, amizade, irmandade, até de sócios, né, de um projeto tal, como é um podcast, quanto mais você conhece a pessoa, mais parece que você conhece aqueles detalhes e que você sabe que não é aquilo que a pessoa se mostra na rede social, entende? Não, isso eu acho até é um processo natural, assim, né? Sim, sim. Até que ponto você tem controle, você vai tentar mostrar o melhor de você, porque sim, não imagino que tenha uma situação muito diferente disso. Mas... E aí, claro, quando você vai conviver com a pessoa, seja num trabalho, seja numa coisa, ou no máximo da convivência, que é morar junto, né? E aí, essas máscaras sociais, elas não duram tempo suficiente. Mas isso... Não duram. Isso me parece um processo natural, assim, sei lá. Não imagino que seja muito diferente quando, sei lá, Romeu e Julieta, se eles não morressem, eles conseguissem se juntar no final, né? Eles descobrissem que os dois não são tão legais assim, né? Quando mora junto. Pensando aí no romance mais idealizado que a gente tem aí na ficção, né? Isso parece um processo natural. Mas hoje em dia, com a questão de redes sociais e tal, você tem a questão das pessoas que já vivem juntas, já sabem dos defeitos uma das outras, mas pro espectro social você leva uma outra visão de que está tudo bem sempre e não brigue na rua, em hipótese alguma. E isso leva outras pessoas a se sentirem mal com suas próprias vidas, né, cara? Tipo, tu olha lá no Instagram a vida de outra pessoa, vê que ela, como a vida dela é perfeita e a minha não é, mas você tem que parar e pensar que tudo aquilo é fake. Relacionamentos realmente duradouros e reais, eles têm problemas, têm defeitos e não adianta. Eu acho bem interessante isso. Mais um outro dilema que o episódio pode trazer é dessa coisa: existe relacionamento perfeito? Existe realmente? É um processo matemático ou é uma coisa muito mais sutil? Porque, por exemplo, eu não consigo dizer que é algo assim tão matemático. Não quero vir dar uma de filósofo, de não sei o que, mas, cara... Não é matemático, não é possível. Se existe relacionamento perfeito, a resposta é não. Mas e aquele 99,8? Aquilo existe? Então, pra mim, o 99,8 ele funciona mais como meme do que como artifício de roteiro. Sabe? Então você acha que é muito mais pra ajudar o roteiro do que realmente uma crítica ou algo que deva ser levado em consideração? É, porque eu fiquei na dúvida em como é que funciona o sistema, de fato, né? Eu não sei se ele faz testes pra todo mundo ou se ele tem... uma pré-seleção, e aí quando ele seleciona, já é uma seleção boa de possibilidades para rodar aquelas simulações, entende? Tem um pouco essa questão. Porque 99,8% é o resultado final, certo? Então você teria dentro da simulação uma parte do programa que já sabe o resultado final. Fica estranho, entende? Sim, sim. É, no fim acho que aquela tecnologia... Como é que dentro das simulações ela sabe que no final vai dar 99.8, assim, certo? Acontece em 1000 simulações e se 998 passar, ele dá um match. Não, mas no meio do... Ah, tá. Ah, ele só mostra se der acima de 99.8. Não, eu acho que assim, ó, a pessoa... É um pensamento interessante. Não, é que eu entendi assim, ó, vamos puxar pra aquele mundo real que aparece nos 10 segundos finais. A pessoa tá lá à tarde na casa dela, chegou do trabalho. 6:30. O pessoal nos Estados Unidos termina mais cedo o trabalho. 4:30. Vai lá no trending de aplicativos mais baixados. Tinder Super Mega 2.0. A pessoa vai lá e baixa. E bota ela pra rodar o sistema. Pelo que dá pra ver, aparece o 99,8. Ela já tá arrumada na festa. Então vamos teorizar. O sistema talvez demore um pouco pra dizer quem é teu match. Certo? Ok, tá. Então deve ter rodado durante o tempo o sistema, onde acontece aquelas 1000 simulações super complexas, né? Que aí gera uma vida lá dentro. E quando dá o match, os dois vão pra festa. E o 99,8% que pode definir a vida das pessoas reais é baseado numa simulação. Então foi isso que eu entendi do episódio. Sim, mas assim, o 99,8 é uma constante, sacou? Então, ou você tem uma taxa de corte de 99,8, aí ele roda simulações pra todo mundo e só aceita com 99,8 pra cima. E aí só faz sentido tipo, isso ser um slogan se for isso. Ou você tem um problema lógico, tipo assim, dele chutar que vai dar 99.8 e acertar que é 99.8. O corte ser 99.8, é muito provável que eu rodasse aqui no meu celular agora e desse, não vai dar com ninguém não, hein? Ainda. Parece que seu papo perfeito não existe, ele morreu. 3, 2, 1. Cara, mas pensa. Se é no futuro da Terra, existem 7 bilhões de pessoas, 7 milhões, né? Igual o pessoal faz piada. Tu vai lá no teu aplicativo e conecta com o Facebook. Facebook já tem 4 bilhões, né? Mais ou menos isso. Cara, vai encontrar alguém, cara. Vai encontrar alguém que se chama Vulta. Tem muita gente, velho. Tem, mas pensa no seguinte, nesse caso é pior ainda. Você tem que rodar uma simulação pra cada par de pessoas. Caraca, velho, os programadores iam ficar malucos com esse programa. Nossa, tem que ter uma cidade de servidor só pra isso, cara. Eu acho que o Vulta, ele tinha que criar um podcast de programador, porque é muita maluquice, velho. Só pra falar de Black Mirror tem tantas nuances, Rogerinho, que tu fica maluco. É tecnologia, mano. Quero que é botar. Ah, tá. Tem uma questão importante aí que eu já tava esquecendo. Imagina que a tecnologia feita pra fazer o seu clone virtual pra rodar no aplicativo seja mais ou menos aquela tecnologia do. Da história do cara artificial lá. Não, da história do cara artificial lá, que busca nas redes sociais e tal. Pode crer. Cookies. Certo? Não, não. Do cara, daquele todo. Sim, toda sim, memória sim, que sim, você, sim. Que busca o Zap Zap, busca o Twitter. Vai basear nas suas redes sociais. Uhum. O resultado seria uma merda, né? Porque a pessoa nas redes sociais não é ela de verdade, beleza? Então vamos imaginar que não é isso, né? Porque se você tem uma margem de acerto grande, não pode ser aquela tecnologia lá. Tem que ser algo mais inovador. Então vamos imaginar que você tem que ir lá aceitar. Quando você vai fazer seu cadastro, você tem que aceitar que, tipo assim, nossa, a gente vai baixar do seu cérebro uma cópia com todas as suas memórias pra fazer alguém muito parecido com você, pra aí ser mais real o teste, entendeu? Pro pareamento ser mais correto. Ele baixa suas memórias, então. Aí você vai lá e fala, quero meter, irmão. Vou dar sim. Foda-se. Lia-se. Agora, pensa que essa empresa desse aplicativo tem os dados de todo mundo. Nossa. Caraca, Black Mirror! Eu estou ficando louco. E aí? E essa empresa, do mesmo modo que acontece no Brasil, principalmente, né, não tanto quanto essas vezes, mas no Brasil, essa empresa tem aquela amizade, aquele, né, famosa, uma mão lava a outra com o Estado. E não só a empresa tem todos os dados, mas the government. Caraca, velho. É complicado isso aí, hein? Sabe a parada que eu tava pensando esses dias também? Você já consegue pegar todas as memórias e toda... O conhecimento passado na pessoa só pela saliva, só pelo DNA básico, né? Pensando ali no USS Callister, beleza? Beleza. E você já consegue, antes disso, porque aquela tecnologia é inferior, fazer clones das pessoas. Já tem clonagem baseado naquele episódio lá do clone lá. Então o que eu faria? Treina um soldado super foda, clona ele, baixa as memórias e beleza, você tem um exército de clones. Ah, isso aí a gente já tá em Star Wars e a Guerra dos Clones. Já. Só que clones que funcionam, né? Acho que a coisa real mais parecida com Black Mirror que existe é o Facebook. Né? Se for seguir esse raciocínio. Porque o Facebook já tá num nível que... O pessoal tá teorizando aí que se Mark Zuckerberg, né, se candidatar a presidente dos Estados Unidos, ele ganha. Ganha. Porque Mark Zuckerberg tem simplesmente, tirando todo o carisma, toda coisa, né, etc, isso aí, se bem que Obama tinha carisma, mas né, não foi fácil pra ele ganhar das vezes. Mas enfim, ganhou. Mas ganhou, isso que importa, no fim que pode ganhar. Se ele, o Mark Zuckerberg, ele tem o maior veículo de notícias do mundo, né? Porque sabe, onde mais corre notícia é coisa. Porque tu acha que o pessoal entra em blog? Tem galera que entra em blog, mas Facebook já mostra todas as notícias. Cara, se ele quiser zoar, claro que a imprensa, né, pega isso e não perdoa. Mas se ele quiser zoar e botar lá uns flag dele no Facebook, botar uns spam de propaganda política dele, não sei o que, cara, ele ganha mais de lavada. 3, 2, 1. Até você descobrir o que é uma simulação, a cena da fuga é meio brega, né? Sim, a cena que mostra que é uma simulação também é meio brega. Ah, eu tive um pensamento que quando eles estivessem subindo ia ser show de Truman, sabe? Eles iam subir lá em cima do negócio e ia ter tipo uma plateia, uma galera batendo palma, tipo reality show. Pô, seria interessante, mas daí fugiria um pouco da coisa da tecnologia, seria mais parecido com o episódio do porco, né? Coisa mais social. Sim, enfim, toda a coisa da espetacularização do sofrimento, né, então. Uhum, é de brincar com a vida real, né, cara? Sim. Ah, tá, tem um problema ali, né, quando eles sobem, eles têm toda uma interface pra ver que é uma simulação, né, tal. É, se eu fosse um programador, eu não iria me preocupar em explicar pras IAs que elas são uma simulação. Eu ia falar, não, subiu, acabou, cortou e retornou sim, sacou? Foda-se. Ia fazer aquela última tela, sabe? Deles olhando e vendo as outras simulações. É igual a tela do Assassin's Creed de carregamento, que o cara fica correndo. Não faz ideia. Ah, tem um detalhe importante também que é sobre como a gente não entende a tecnologia, né? A gente usa as coisas sem entender muito bem como é que elas funcionam, né? Então fica a pergunta, por exemplo, será que se as pessoas soubessem que são criadas várias vidas artificiais e botadas em, vamos lá, experimentos, né? Toda vez que elas tentam dar um match, elas usariam o aplicativo mesmo? Sim, aí viraria uma questão de ética, né? Será que a empresa revela como é que eles fazem o processo? Justamente pensando nisso, tem? Então assim, não. Se a gente revelar que a gente cria cópias e roda simulações, vai vir um comitê de ética encher a porra do saco, então a gente vai só falar que dá um número e já era. Uhum. Mas existe alguma coisa parecida com isso na vida real? Porque eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Tipo, que existam... É que é tudo muito mais matemático, né, cara, quando isso é explicado. É muito fantasioso essa coisa de existem pessoas praticamente reais lá dentro fazendo isso. Eu não sei. Ué, cara, os caixas eletrônicos não são crianças lá, anões? E aí? Não é igual... E Rick and Morty. Rick and Morty é um bom exemplo, cara, pra tudo, né? Tem aquele episódio que a Beth, ela precisa do... saber como funciona lá o sistema pra reverter a Summer, que ela tá gigante. Daí os caras falam, aperta o botão amarelo. Quando aperta, são mini pessoinhas saindo de dentro da máquina. Sim, cara, o suporte técnico são pessoas presas dentro da parada, isso é maravilhoso. Caraca, precisa lançar quarta temporada de Rick and Morty pra gente fazer um review semanal também. Caraca. Baita série. Puta que sério. Mas você tem essa... Não, mas você tem essa coisa da gente ter que aceitar como é que as coisas funcionam, né? Sem ter muita ideia de como as coisas funcionam. Assim. Uhum. Tem até uma história... Uma história em quadrinhos chamada Livros da Magia. Link no post. Paga nós, Amazon. Eu acho que... Não sei se eu fiz review já. Bom, mas enfim. Livros da Magia, né? Tem um guri, ele é basicamente o protótipo de Harry Potter, só que antes do Harry Potter, né? E aí ele descobre que ele tem poderes mágicos, que ele tem potencial pra ser o maior mago do mundo, e aí quatro magos vêm lá pra ensinar ele umas paradas, né? Aí cada um viaja com ele pra um lugar. Aí o Constantine dá um rolê com ele em Nova York, o outro maluco lá leva ele pro mundo das fadas, não lembro quem leva ele pro passado, e o Mistério leva ele pro futuro. Aí eles vão indo viajando pro futuro, pro futuro, pro futuro, até chegar no fim do universo, né? E aí em algum lugar eles passam assim, não, aqui a tecnologia voltou a ser magia. Ué? E aí você fica nisso, eles não entram muito nessa discussão, mas é essa discussão da gente cada vez entender menos como é que as coisas funcionam. E aí a gente cria rituais que a gente sabe que funciona, mas não sabe por quê. Né? Tipo assim, ah, parou sim, de funcionar, sim. Desliga e liga de novo. Pode crer. Isso é um ritual, entendeu? Sim, sim. Caramba, e cara, já dá pra entrar numa discussão aí de deuses americanos, né, quase. Sim, também. Essa coisa do culto à tecnologia e etc. É, cara, cada vez a gente sabe mais e menos do cerne das coisas, como as coisas funcionam, tirando, né, uma minoria acadêmica, assim. E aí a gente começa a criar processos que a gente já não entende mais, assim, ah, se eu... Sei lá. Sair de casa, meu celular funciona melhor. Sabe, qual a diferença de, sei lá, se eu botar um pires com leite na janela toda sexta-noite, eu tenho sorte. Sim, sim. Os dois são igualmente magia, né? E aí, cada vez mais, conforme os processos se complexificam, mais desconhecidos eles ficam e mais místicos eles se tornam, né? Mas eu acho que a questão da ética é mais importante. Será que se as pessoas soubessem que eles simulam vidas lá dentro, eles usariam o aplicativo mesmo assim? Será que a empresa revela isso ou não? Sabe? Eu acho que isso é importante. E se alguém for atrás ainda de tentar descobrir naquela realidade, provavelmente vai sair como conspiracionista, né? Ah, com certeza. É, eu vou ressaltar uma coisa que eu achei interessante, que é, a gente acabou esquecendo no último sobre o episódio 3, mas aquele episódio é tão ruim, cara, tão ruim que não dá vontade de falar. Desculpa, Vulto. Mas o episódio 3 é muito ruim. Que esse episódio, ele é muito bonito visualmente, né? Ele tem aquelas cenas de close no rosto dos personagens que eu achei bem bonito. É, toda a fotografia, eu curti bastante a paleta de cores, que usa bastante tons pastéis, né? Pra mostrar que é um mundo extremamente apático, tirando quando eles entram na casa, que daí vira um tipo de paraíso, que é bastante tons quentes, né? Então, esteticamente muito bonito o episódio também, me agrada bastante. O outro também, né? O 3 lá, pelo menos, pô, aquela cena do começo naquele lugar lá, pô, bonito pra caralho. Ah, só aquela cena, né? Que depois fica tudo escuro, noite, morte, e aquela mulher lá, cara, episódio merda, puta que pariu. Enfim, episódio maravilhoso, melhor episódio até agora, concorda, Sr. Vulto? Até agora? Tá, é, acho que sim. Aí, até que enfim, Vulto não discorda, né? Aliás, o episódio da semana que vem, episódio 27, sobre Blade Runner 2049, teve farpas, teve brigas feias. Tchau! Você está ouvindo? Sim. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.